Amigo, senta nessa mesa, eu só quero beber. Não pergunte nada, eu não quero saber. Eu não posso, eu não devo ouvir o nome dela. Se você viu ela com outro cara andando por aí, dando beijos e abraços a se divertir, jurando amor pra ele bem na sua cara. Para, não fala, eu não quero ouvir. A felicidade dela vai me incomodar, enquanto o outro a faz sorrir também me faz chorar. Por isso imploro, para, não fala, tenta me enganar. Se for preciso, mente, é outra pessoa, que não passou de um sonho, a gente tá numa boa. Se não a dor não sara. Meu amigo Eduardo Costa, que situação é essa? É isso, Luiz. Aí é complicado mesmo. Ei, gente, amigo, senta nessa mesa, hoje eu quero beber. Não permite nada, eu só quero esquecer. Eu não quero, eu não posso ouvir o nome dela. Se você viu ela com outro cara andando por aí, trocando juras de amor a se divertir, tirando a boca ele bem na sua cara. Para, não fala, eu não quero ouvir. Quando o outro passou e também me faz chorar. Por isso imploro, para, não fala, tenta me enganar. Se for preciso, mente, é outra pessoa, que não passou do sonho, a gente tá numa boa. Se não, a dor não sara. Eu não quero ouvir, a felicidade dela vai me incomodar, yeah. Enquanto o outro faz sorrir, também me faz chorar. Sobre um sonho, a gente tá no amor. Se não, a dor não sara. Se não, a dor não sara. Eduardo Costa! Obrigado, gente! Luiz, obrigado, viu, meu amigo? Gente, muito obrigado a vocês. Eu amo o povo de Uberlândia. Eu amo cada um de vocês. Eu tenho certeza que vai ser mais um sucesso, se Deus quiser. Obrigado, meu irmão. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Obrigado.